Logo na decolagem, diz que a colagem dá uma seta. Bom dia, Sené 62, tem informação Lima, descendo para o nível 1-5-0. Sené 6250, autorizada a chegada Mari, desce para nível de voo 080, que é legal na 013. Nível 080. Autorizado, 6250, desça para nível de voo no 50, após papog e prossegue para o 080. Trip 5-4 no 4, sem identificação. Identificou, Trip 5-4 no 4. 4 no 4, 14 milhas para Mari. Contato radar, mantém nível de voo no 3-0. Para chegada, Mari reporte para descida. Reportará para descida, Trip 5-4 no 4. Guarde para prosseguir na subida, Lima, Kilo Solon. Controle instalador, para passando do Itamar Quebec, Kilo Solon, se escuta, mantendo o corredor cheio, tá? Itamar Quebec, mantém-se em condições visuais, no meu pé, corredor cheio, aposta fora da barra. O pé da terra, aposta fora da barra, Itamar Quebec. Voo no 072, confirme sua velocidade. 250 nós, voo no 072. No 072, reduza para 230 nós, número 3, na aproximação. 230 mais, 072, informa o tráfego a sua posição de 11 horas, 12 milhas, rumo nordeste, mantendo o nível de voo no 30, Alfa Tango 72. Temos o tráfego monitorado, rumo 072. Voo no 982, direto Dona. Boa Dona, o 982. Trip 5-4 no 4, tem condições de descer inicialmente para nível de voo 060, mantendo high speed? Temos 060, high speed, Trip 5-4 no 4. Autorizado, táxi, até o ponto de espera da pista 1-0, via Pátio 1, em Diálogo, na ponto de espera Torre 1-18-95, o ajuste 1-0 no 3, bom voo. Voo no 072, desça para nível de voo 070. 070, voo no 070. 354 no 4, pode voar Duna, vai manter velocidade de raio. Aguarde, vai seguir tráfego à sua posição de 11 horas 8 milhas. 3514, aguarde. Excelente. Controle voo 982, para 2000. Voo no 982, aguarde para prosseguir na descida. Valeu. Voo 92, autorizado 2000 pés, direto Duna, reporte estabilizado no localizador. Direto Duna para 2000, reporte localizador. Lima Kilo Zulu, autorizado subida até nível de voo 085. Da... Controle está 3859, será possível voar Elefa? Lima Kilo Zulu, sube e mantém nível de voo 085. Juliette Sali Zulu, acendo identificação, ajuste seus corredores, já passa para a descida. Tip 5-4 no 4, desça para 3000 pés. Confirma, 5-4 no 4? 3000 pés, 5-4 no 4. 5000? 3000 pés. 3000, informa só que a gente recebeu chiado na sua transmissão. Gente. Só confirmando a frequência da torre, 1-18-95. 414, reduz a velocidade para 2100 nós. Lima, Kilo, Zulu, subir para nível de voo 085 e quando possível vamos ter estimado de pouso. Lima 2, 1700. Confirme, Lima, Kilo, Zulu 2, 12, 17. Sinal 6250, desça para nível de voo 050. Prezado nível 050, Sinal 6250. Controle Salvador, bom dia do Papapapá Zulu de Leterra. Papapapá Zulu de Leterra, mantenha-se em condições visuais no meu pé, escolhedor, cheio, reporte Farol da Barra. Tomará Farol da Barra, Leterra. TAM 3859, chame centro, Recife, frequência 128.8, alterna 125.1. 128.1, TAM 3859, bom dia, obrigado. Vitor Mike Quebec passando fora da barra, livre frequência para coordenação até o regresso. Controle Índia 9 Alfa na rotatória. Índia 9 Alfa, chame torre 18.95. Já para a torre Índia 9 Alfa. De novembro, alfa, ingresso na sinal no 7, reparte sinal de 2 milhas. Para na sinal 2 milhas em Lameral. De novembro. Clipe 5414, da signo tráfego 12 horas e 5 milhas, desça para 2 mil pés, reporte estabilizado no localizador. 7 para 2 mil pés, reportará estabilizado, localizador, trip 5414. Vitor decolado ao 53, controle 1, na decimal 8, bom voo. 198, bom trabalho. Controle, bom dia. Papatango, Romeu, Golf, bebê. Papatango, Romeu, Golf, Vitor, contato radar na decolagem, suba restrito para 3 mil pés, aguarde para prosseguir na subida. Ok, 3 mil pés, Romeu, Golf, bebê. 494, estou batendo 210, a velocidade está boa? Licença, redução para 200 nós, o tráfego à sua frente está 5 milhas. 200 nós. E o repouso não no 7, vento no 00 graus, cono 2 nós, altímetro no 0 ou no 3. Nós. Então no 70 nós, 5-4-4. Cono 072, vai seguir o tráfego 12 horas, 9, 10 milhas, desça para 2 mil pés, que é legal no 0 ou no 3. 2 mil pés, com ele 13, seguindo o tráfego, vou no 072. Sinébia 250, desça para 4 mil pés. Desce para 4000, ajuste 1-0-1-3, confirma Sené 6-0-1-3. Afirmativo, QNH-1-0-1-3, desça para 4000 pés. 4000-1-0-1-3, Sené 6-0-1-3. Passamos, Romeu Golf Vitor, confirma pro ideal para o destino. Controle voo 982, e aí? Voo 982, chame torre, 1-1-8, décimo 95. 1-9-5, correto. Romeu Golf Vitor, a proteria 277, ele. Parte externa. Cortará. 77. Tem. 1072, desça restrito ainda para 4 mil pés, reduza a velocidade para 1.70 nós. Reduzindo para 270 nós, 4 mil pés agora restrito, 1.072. Charles Jet Zulu, desça para 1.500 pés, Kenegal 1.013. Tango Romeu Golf Vitor, para liberar sua subida, curva esquerda pro, agora na proa 230, seu limite é 7 milhas nessa proa. Esquerda 230, 7 milhas na proa. Externo, Gol 982. Gol 982, cheque o trem, livre pouso na 1-0, vento 090 graus, cono 3 nós, altímetro no 0 no 3. Baixou e travou. Autorizado, consigo? Autorizado, livre pouso na 1-0, cono 982. Autorizado, pouso. Siga para 2 mil pés, reporte estabilizado no localizador. 2 mil pés, vai tomar estabilizado no localizador 072. Sinai 6250, autorizado 2 mil pés, reporte estabilizado no localizador. Autorizado 2 mil pés, o Sinai 6250, chamará no localizador. Trip 5494, semitoi, 118 decimal 95, reduza para aproximação. 18895, pode ir. Brasilis, está pronto, cópia. Autorizado, Salvador, Salvador, voo local, 1 mil pés, decolada 1-7 com curva direita, corredor axé. Acena no transponder 01, 1-6, controle Salvador, opera em 1-19.8. Ok, eu pego o pique. Acorreta acionamento, táxi, decolagem, torre 1-18.95, Brasilis. Pessoalmente para o táxi. Frequência livre para estacionar. Sinai 6250 está livre dos mínimos de altitude de TAP. Deixa o Sinai 6250. Tango Romeu Golf Vitor trafegou sua posição de 2 horas 13 milhas cruzando 60, autorizado subida até nível de voo 100, direto destino. Direto destino e a sessão 60, Romeu Golf Vitor. Golf Vitor, quando possível, some seu estimado de pulso. Romeu Golf Victor estima o pouso ao 1320. 1320 copiado. Cheque o trem, livre pouso na 1-0. 7, baixado, checado, livre pouso 1-0, trip 5414. 0-5. Alfa Juliette para 0-5, Alfa. Livre o táxi, chão para ingresso. Gol no 082, reduz a velocidade para aproximação, chame torre 1.18.95. Está estabilizado, gol no 072, vai chamar a torre. Boa, bom dia. Soldado da Chanel 63, o Nuno puxa acionamento, portão número 8. Rodando que a pistola reporta para o táxi, o Xana 63 ou não, né? Confirma, está livre para o funcionamento? Cancelado, indicado a zona 200. Corrigindo, Teoriba, nível 105. 105 autorizado, o meu Golf Victor. Victor. Bom dia, Torre Gol, no 072, estamos estabilizados no INS X-Ray, passando Simbra, na sua escuta. Bom, no 072, continua a próxima sala, a pista livre. Na sua escuta. ADNS X-Ray pro Channel 62, primeiro, autorizado, vai seguir tráfego passando o marcador externo no momento com 140 de ground speed, reduz a velocidade. Gente, reduzindo, autorizado, INS X-Ray, pistão no 0, Channel 62, primeiro. Salvador, o trip 5414 livrou. Bom dia. Bom dia, trip 5414. Taxi via Alfa e reporta antes do taxi 6 Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette, trip 5414. Na escuta. É 319, prossegue. O VOR vai entrar em manutenção agora, a partir das... já entrou, às 12 Zulu. A saída que o senhor vai cumprir é a Diner 1 Alfa, após a voar a posição Bridge, onde intercepta para Zulu, no meio e prossegue conforme a rota do plano. Diner 1 Alfa, então essa aí é 319. Aí após voar Bridge. Afirmativo. É 250, chame Torre, 1 na noite, decimal 95. 295, Chanel 625. Guardião 09, na escuta. Salvador, bom dia, Chanel 625, PLS, pista 10. Vou para o pátio 3, a posição prevista é 03. Assente a sinalizador, quando lá. Assente para o pátio 3, 5494. Entrou no 0, no 3, livre ingresso, partilhado e pronto no 7. Sete Tango Zulu, tá autorizado, vai direto à rotatória Juliette Charlie Zulu. Juliette, Thales do Luma, escuta. Solo 03, livre à direita, solo 121, decimal 9. Vamos livrar 1219, Luma 073. Passou externo, Chanel 6250, baixar travado. Eficiente, aguarde pista livre. Sente, autorizado até o ponto de espera da pista 1 a 0, via pátio, Indy Alpha no ponto de espera Torre 1, no 8, decimal 95, ajuste na 0, na 3, bumbum. Torre 0, na 3, televisão, via pátio, Indy Alpha, ponto de espera da 1 a 0, chama Torre 1, no 8, decimal 95, para a NRS 3 e 9. Fala, Salvador, 1 a 0, 102, na foto de retorno alfa, se escuta. Livra o gol 1 a 0, 102. Taxi via Alfa e a porta antes do taxi 3 Juliette. Alfa 3 Juliette, no 073. Chanel 250? 090 graus com 111 na. Obrigado. Te mantenha a posição alinhada. 250, solo 06, livre direita, solo 121, decimal 9. 219, eu acho que não é 6250. Bravo, que Luiz, que livre decolar da 17, ventuno 00 graus, com 3 nós. Delta, prossiga. Mike, confere só um minuto para copo, como é que é com o Delta? Gol na 072, ingresso Juliette para o portão 03. Juliette com 3, ou na 072. Fala, bom dia, Xené 6250, taxi free alto. Bom dia, Xené 6250, reportante da Juliette. Reportante da Juliette, Xené 6250. Mike, é com o Delta, pronto, cópia? Deve decorar de 5-0, Xené 63, meu nome. Acende o padrão 0125, controle Salvador PR1, 19.8, torre 1, 18.95. Luiz, que decolado ao 07, controle 19.8, bom voo. 198, bravo, que Luiz, graça, graça. 18.95, bom voo. Tomou sala? Stand by to copy. Aí, vai, escuta. Vou reportar. São 02. Essa GDS, portão 02, vai ser na EBA 2 de cá. Tá, Raul, Papatango Romeu Golf Vito, controle. Você controle, Romeu Golf Vito. Romeu Golf Vito agora chama o centro Recife na frequência 128 decimal 8, secundária 126 decimal 0, bom voo. 228 até a 0, bom trabalho, senhor. Bora. Runway 10, after departure, right turn. Coral 1, Alpha, departure. Call code 5534. Ok, autoriza a Dina da presente, tá? Mantendo perfil 6319. Você mantém perfil 6319. Livre pouso na 17, vento 090 graus com 109, altímetro no 0 no 3. Livre pouso, Charles Zulu. Report, vertex correct, report, direct to text. Autorizado já para o táxi. Doutor, será que agora o Xané 63 já pode voar aqui, né? 3-1-1, autorizar de nada presente. De nada presente, né? 3-1-1. O Bravo que Luiz que atende a um helicóptero mantendo a linha do litoral próximo à região da Pituba, mantendo 500 pés. Paciente do tráfego, final não visual, informar a luz, conta visual também do Bravo que Luiz. Somos 1-2, informa o pátio. Vicente Libertax, pátio 5. Bravo que Luiz, que visual com o guardião. Gente, Bravo que Luiz. Deu 05 controle. Digo o 05, tendo contrato com o adicional também, mantendo a linha do litoral do Rio do Axé, é um Charlie 150. É, confirme, regressando para Salvador. Não, vamos permanecer em sobrevoo pela cidade, informará quando de retorno. Gente, o Guardião 05, acionado 0105, confirme. Acionado 0105, visual com o Guardião 09. Salvador, bom dia, 132, 900, sentido da Lima, nível 150. Coral de Paz. Recente, pede. Autorizado para chamar, 132, 900. Cluster 314, report hold the shore to taxiway hotel. Foster 314 crossing the runway 10 via Delta, Alpha, Juliet, May April, India, Alpha. Holding point to tower, frequency 118.95. Para ingresso. 2314, after takeoff, maintain heading until 2000 feet. After contact, Salvador approach control frequency 119.8. Salvador, bom dia, voa no 073. Time Gol? O 1073 para Porto Seguro na Cisco. Voa no 073, é número 2 para Copa Guarda, por gentileza. Na Cisco, obrigado. Papão Romeu, Sierra, November Vitor, pronto, Copa. Autorizado conquista, nível 260. Decola da 17 com curva direita no perfil da árvore após direto conquista. Acena no transponder 5554, controle Salvador Pérez 119.8. Levanta com a torre agora em 118.95, o ajuste na 013, bom voo. No 397, é número 2 para a cópia, aguarde por gentileza. Air Force 2314, clear to line up and take off, runway 10, wind 080 degrees with 13 knots. Com curva direita no perfil da Diné, 1 alfa. Após direto destino, acione no transponder 5540, controle Salvador Pérez 119.8. Claro, Porto Seguro, linha 340, direto também 50, decola da 10, curva direita, de nego no Alfa. Após direto destino, 5540, transponder 198, controle Salvador. Decorre, time pronto no portão 03, gol no 073. Chamada, obrigado. Vitor, na escuta? Uma modificação na saída do senhor, você vai cumprir o perfil da Elefa 1 Alfa. Da Elefa 1 Alfa, após a decolagem, curva à direita. Quatro, pode transferir para a torre agora em 118.95. Já está de copa. Alto, Marinho Delta, grato. 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da Diner, 1 Alfa, após voa para posição Bridge, onde intercepta o Zulu 1-6, após Bravo até o Zulu, após conforme a rota do plano apresentado. Acendendo o transponder 5564, controle Salvador Pérez 1-9, decimal 8. É correto, chama pronto, no 397. São de Salvador, com 983 para utilização. 9983, informação em curso é a Mike, que nega 1-0, 1-3, pronto, cofre. Cofre. 30 Guarulhos, nível 360. Vai colar 1-0 com curva direita no perfil da Diné. 1 Alfa, após voa Bridge, onde intercepta pelo Zulu 1-6, Bravo até o Zulu e após conforme a rota do plano. Acende no transponder 5557, controle Salvador Pérez 1-19, decimal 8. Roger Brazil, Foster 314, radio contact now, cross 1000 feet, climb to level 100 on the radar vector, turn in right, head 225. Red 225, Brazil Force 2314. Turn right, 225 heading, and climb to flight level 100, 2314. Azul 4207, desce a 4000 pés, ajuste no 013, chegada BOF. Descend to level 050, head in Alagoinhas to intercept the bomb arrival. 050, bomb arrival. E daí, Renave, você tem condições? Localizada no localizador, TAM 3896. TAM 3896, completa final, cheque pré-pouso e torre, frequência 118, decimal 95, bom pouso. 1895, bom dia, TAM 3896. Fala Salvador, muito bom dia, o 35595, ciente da Mike. 5595, Mike, confere só um minuto, cópia. Se possível, por gentileza, coordenar 1-40 para Ilhéus. 3896, livre pouso na 1-0, vento no 00 graus, cono 3 nós, altímetro no 0 no 3. Pouso autorizado, pistão na 0, TAM 3896. Prossiga. Sierra 9 BV, em coordenação com controle, vai manter o eixo de decolagem até 3 mil pés. Após, vai curvar direito e vai voar direto à posição elétrica. I'm on arrival. 595, cópia. Afirmo. Autorizado Ilhéus, nível 140, via Golf 677, decola da 1-0 com curva direita, no perfil da Coral 1-alfa. Acena no transponder 5, correção. 0263, o controle Salvador Pérez 1-19, décima 8. Autorizado Ilhéus, 140 pela Golf 677, decolando da 1-0 com curva à direita, Coral 1-alfa na sua saída. 0263, ao transponder, controle de saída é o 19... 8. Afirmativo, 19-8. Muda o transponder, por gentileza, para 0271. 0271, copiado. Tá correto, chame pronto, pushback e acionamento. Trip 5595. Chamar a quadra. Salvador, good morning, Ocean Air 6. 140 and number 2, station Mike, requesting clearance level 250, Mateo. Stand by to cooperation at 6140. How about the process? About the 314, okay, like that, I'm supposed to do. By 1, Força Brasília Forte, 2-1-4. Livre ingresso é parteado e pronto no 7. Salvador, bom dia, 3896, livrou na sua escuta. Livrou, 3896, bom dia, taxi Via Alfa e reportante do taxi Juliette. Autorizado Via Alfa, reportante da Juliette, 3896. Chanel 6140, Red Copper. Correto, Chanel 6140. Clear de Maceió, flight level 250, via Upper Whiskey 58, runway 10, after departure, left turn, Nicar 1. Alpha Departure, Scope Code 5567, Salvador Approach Control, Frequency 119.8. Peter, Maceió Level 250, Upper Wing 58, Runway 10, After Departure, SAD, one alpha departure, walk 5567, position 6140. 6140 after departure, left turn, Nicar 1 alpha departure. One 6140, readbacks correct, report, right for startup and push. Okay. Colardono 7, Ventuno 00 graus com 1-3 nós. Segue Juliette para o meia dúzia, tá? 3896. Azul 4207, desce para 2000 pés, ajuste no 0-1-3, livre LS e aposta pesada. 2000 pés, 1-0-3, informa estabilizado, azul 4207. Também informar o tráfego à nossa frente como número 1, um ATR, senhor? Você é o número 1 no 4207. Ah, tá certo, 4207. November Victor, decolado aos 3-2, controle 1, 9, decimal 8, bom voo. Controle 198, grato, bom dia, senhor. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu, Sierra November Victor. Bom dia, Sierra November Victor, sobe a nível de voo 260, até 2000 pés, cruzando 2000 pés, está autorizado para o GLF. Quando atingir 2000 pés, está autorizado para o GLF, sobe 260, Sierra November Victor. Controle, só tem informação dos dois tráfegos que estão aqui abaixo da gente, são de 3000 pés. Positivo, são dois helicópteros, o Azul 4207, estão mantendo 500 pés. Não vai, não irá interferir na sua aproximação. Ah, sim, de grato, 4207. Mas que com Delta ali, frequência para conexão, bom pouso. Estabilizado, Azul 4207. 24207, completa final, torre, frequência 118, decimal 95, bom ponto. 1895, obrigado, até mais. Torre Salvador, muito bom dia, Azul 4207, a 6 milhas da cabeceira. Bom dia, 4207, checa trem, livre pouso na 10, vento 100 graus, com 1-3, nós, altímetro no 0-3. Pulo 0-3, livre pouso azul 4207, Famará, baixar trabalho. Autorizado, até ponto de espera via Índia, alfa no ponto de espera torre, 1-8, decimal 9-5, com ajuste na 0-3, bom voo. Niner descend to 2,000 feet, KNH 1013. Clear final LS X-ray approach, runway 10. Down to 2,000 feet, QNH 1013. Clear final LS X-ray, can approach back in 2,000. Bom, 073, posição 3, pushback 190. Mente pronto, bom, 073. Afirmativo, senhorita. Está autorizado, reporta táxi. Autorizado, reporta táxi, bom, 073. Rodrigo 5595 está acionado para o táxi, estamos com 62 a bordo, 4 horas e 15, salvando a alterna. Está autorizado o táxi inicialmente até a saída do pátio 3. Aguarde para ingresso no pátio principal. Ok. Para o posto, o gol 98. 397. 397, pronto? Afirmativo. Ali mantém no zero. Ali mantém no zero, 397. Azul 4207, solo aos 38, ali pra direita, solo 121, decimal 9. 219, obrigado, até mais. Left side to avoid build up clouds. Roger 5403, clear deviation, after deviation, fly to Pelo position. After deviation, Pelo position, 5403. Setor, Xenia 6140. America 239. Go ahead. America 239, I have two helicopters nearby doing the position at any 500 feet. It doesn't going to be a matter to your approach, okay? Okay, thank you, American 239. Cabo Táxi, gol 1073, estamos com 131 no abordo, 12h30, alterna Aracaju. Gente, autorizado o táxi até a ponte espera da piscina 0, via pátio, Índia Alfa, no ponte espera torre, 1 noite, décima 95, ajuste na 0, 13, vamos voltar. Autorizado pátio, Índia Alfa, ponte espera torre 1895, com 1013, gol 1073. Trip 5595 vai seguir o Boeing como número 2, quando pronto, torre 1 noite, décima 95, ajuste na 0, 13, vamos voltar. Que equipe de solo reporta por táxi, o gol na 983. Apresada para trás. Motor salvador do gol na 397, eu passo a 1500 da Sinero no Alfa. 1-4-0. Afirmativo, gol na 397. Gol no 397, aciona o transponder 5564. 5564, gol na 397. Confirme? Após o azul ou antes do azul, seu posto, gol 985. Pode iniciar, o gol na 983. Iniciar. Tá. 207. Sente azul 4207, mantenha a posição, aguarda. Vai manter a posição. 397 na saída de Neto, Mino 360, contato radar estabelecido no momento. Matheus 360 na Dinero, 397. Vamos. A linha decola na 90076. Ok, após o gol, Delta 01, 4207. 39 established. Affirmative. America 239, call now tower on frequency 118.95. Have a good land. 1895, great. 5403 down to 2000 feet. Clear final, report established. Report established, 2000 feet descended, straight to 5403. Yeah, American 239er on established on the ILS. Roger, 239er, continue your approach, stand by for clearance to land. Okay, continue the approach, American. 0.1, bye bye. American 239, clear to land runway 10, wind 110 degrees with 13 knots. Clear to land, runway 10, American 239. Bono 073, decolado aos 43, controle 19.8, bom voo. 98, Bono 073, obrigado. November Vito, controle. Preta, prossiga. Agora chama o centro Recife, frequência 1288, secundário 260, bom voo. Recife 1288, secundário 260, grato, bom dia. 35403 established. Roger 35403, call now tower frequency 118.95, bye bye. 118.95, bye bye. Bom dia, controle, igual no 073, na sua escuta de Colabos de Salvador. 073, contato radar, sobe o nível de voo 340, saída de NER, 1 no alfa. De NER, 1 no alfa, 340, voo no 073. Comandouro, voo 923, 149 a bordo. 3 horas e 47, economia 0 da linha. Autorizado até o ponto de espera via pátio, Indy Alpha no ponto de espera torre 118.95, o ajuste na 0 no 3, bom voo. Uma aeronave da companhia a uma milha do marcador, o senhor prefere aguardar ou o decola assim tão logo liberado? Tão logo liberado. Então a Lima tem cabeceira na 0, 5595. A Lima tem. Bate 983, na escuta. This is track 35403 on final approach, landing gear down to green. Trip 5403, continue.